Sabemos que tu

ainda não vi.

se em mim já não há alegria. A esperança que ensina a gritar que tudo passa, tudo passará. Thank you.